A máxima autoridade da região do Salgado. Scorpion Sound Fly, o venenoso do Pará. Scorpion Sound Prime, seu projeto inovador, System Line Hi-Fi. DJ, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Ei. DJ Andrew, DJ Fabinho, DJ Jobson. Line Hi-Fi. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, só vinha profissional, ela fica gostou demais. A novinha não me quer, a novinha não me quer. Bota o piru nela, que ela bota o piru nela, que ela bota o piru nela, que ela Scorpion Sound Prime, o venenoso do Pará. Prime. Pois senti, eu vou mesmo endoidar, vou ficar maluco, vou ficar maluco. Sem você, amor, eu vou estar perdido. Penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Porque tu és o meu vício. Estúdio Dois Irmãos, novo Scorpion Sound Prime, o venenoso do Pará. Sucesso está no ar. Pode ficar. Digital e a maior estrutura audiovisual da região do Salgado. Chegou pra você, novo Scorpion Sound Prime. Vou caminhar só com você, na estrada do prazer, rumo ao seu coração. Pegue a minha mão, que pra sempre eu vou te amar. Trilogia que comanda os Interlãs paraenses, sempre. DJ Zandrio, Jobson e Fabinho Balanço. Quero fazer parte da sua vida, te namorar nem que seja escondida, ficar com você na luz do luar, deixando o tempo chamei com toda a força. DJ Fabrício, incomparável. DJ Mauro e DJ Maurício do estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Vou caminhar só com você, na estrada do prazer, rumo ao seu coração. Pegue a minha mão e pra sempre eu vou te amar. O mais alto padrão de tecnologia está no ar. Está no ar. Novo Scorpion Sound Prime. O venenoso do Pará. Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Amor, liga pra mim, quero ter você aqui. Aqui. Liga, eu vou te buscar. Pois vamos curtir, só eu e você aqui. Aqui. O incrível chegou, de Patrese dando show. Vou com os irmãos, vou curtir o pensão. Ao som dessa canção, vou te dar meu coração. Toca pra nós a Irene Marlon Beach. O incrível chegou, sou crocodilo, amor. O animal. Scorpion Sound Prime. É um MC dourado,

amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Então vem viver. Não tenha medo, me agarrar. Toque em mim, me aperta, me amassar. Jeito, meio atrevido. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Então baby vem. Não tenha medo, me agarrar. Toque em mim, me aperta, me amassar. Assim não dá, estou a gostar. Não consigo me controlar. Tem cuidado, me provoca. Pedir perdão, meu coração é seu. Tome ele. Scorpion Sound Prime, o venenoso do Pará, é simplesmente demais. Não sei onde começar, o que vou te explicar, muitos erros cometi. Scorpion Sound Prime System Fire. Banda Vibe Sucesso. Saca Praia é a onda do momento. Gilson Os Lanches. Arreia, um balde, é só comemorar. Avisa lá em casa, não tem hora pra chegar. Altas madrugadas, amanhecer curtindo. Tinho assumido. Tava no fluxo, avisei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Alô, Bel! Aqui é o novo Scorpion Sound Vai! System Line Hi-Fi. Verdadeiro show de tecnologia audiovisual. People see me, but they just don't know. People see me, but they just don't know. Da minha ex, que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. Ah, é? É mesmo? Eu quero que a minha ex vai pra... Sabe por quê? Que se exploda a minha ex. E que se exploda a minha ex. com ela não tem caô, e eu canto na moral. E já é passado, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, que se exploda minha ex. E que se exploda minha ex. Com ela não tem caô, e eu canto na moral. E já é passado, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ela me amou legal. E já é passado, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E já é passado, eu sou mais a minha atual. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vem pro show com o trio que balança os interlãs paraenses. DJ Fabinho, DJ Jobson, DJ Andrew, metendo som pra galera. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois repara. Ah, é? É mesmo? Eu quero que a minha ex vai pra... Sabe por, sabe por, sabe por, sabe por quê? Que se exploda minha ex. E que se exploda minha ex. Com ela não tem caô, e eu canto na moral. E já é passado, eu sou mais a minha atual. Vai, vai. Vem ser Prime você também. Vem. Essas minas foda, elas são tudo sem limite. Convoca as amigas porque hoje tá por crime. A moreninha senta naquele pique. A lourinha senta naquele pique. A pretinha senta naquele pique. Tudo os irmãos da série e as danadas não resiste. Grita as mulheres que hoje estão pro crime. E o som movimenta. Oi, senta, senta, senta, tem limite. Oi, senta, senta, senta, tem limite. Oi, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Ela senta, senta, tá naquele pique. Ela senta, senta, tá naquele pique. Ela senta, senta, tá naquele pique. Convoca as amigas porque eu tive. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer, quer, quer, quer. Prime. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer, quer, quer, quer, quer. Ela quer, quer, quer. Toma, quer, quer. Toma, quer, quer. Toma. Toma que toma, toma, toma. Avistei a novinha no grau. Toma que toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Sabe o que ela quer? Toma, que toma, toma, toma. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Prime! Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Ela quer. Ela quer. Ela quer. Ela quer. Toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Avistei a novinha no grau. Toma, toma que toma, toma, toma. Toma, toma que toma, toma, toma. Sabe o que ela quer? Toma que toma. Gostou demais. Novo Scorpion Sound Prime. Agora em System Line Hi-Fi. Já aceita, gostou demais. Tchau, novinha personal. Já aceita, gostou demais. Bye.

DJ Fabrício Incomparável, DJ Mauro e DJ Maurício. Do estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Olha pra mim. Sucesso e curtição. Foi quem disse pra você que eu quero casar. E foi quem disse pra você que eu quero te amar. Nasci pra andar de carro e ter jatinho pra voar. Sou linda, mereço tudo, menos que... Vai, menina, vai, ó. Só quero... Máxima autoridade da região do Salgado. Scorpion São Pai, o venenoso do Pará. E agarrais, tá falando que eu virei passado, que já tá até de novo namorado. Será? Que criou com nojo de mim, que agora pra você eu tô morto e enterrado. Será? Será? Diz que me odeia, diz que me quer longe, mas sonha nós dois, ó. Todo mundo sabe que por mim você é louca. Você saiu da minha vida, mas meu nome cada fortaleza. Onde tem amor? Do jeito que as coisas estão andando, vida personal. Ei, personal. Ricardo Mini B. Onde tem amor? Que as coisas estão andando, você não. A turma do Central da Fama, beijo. Tá falando que eu virei passado, que já tá até de novo namorado. Será? Será? Será? Diz que criou, foi no. Você eu tô morto e derrado. Será, será? Será? Diz que me odeia, mas teu coração me ama. Diz que me quer longe. A Cláudia, Lara, um beijo grande. Todo mundo sabe que por mim você é louca. Você saiu da minha vida, mas meu nome não sai da sua. Hoje tem amor. Tem alguém solteiro aí? Se bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. E aí? E bota a aliança no bolso e vamos. Quem tá solteiro e tá feliz, uma budinha, joga a mão pra cima. E vai, e vai. Novo Scorpion Sound Prime, o venenoso do Pará. Mas essa vai especialmente pra quem é meu amigo Padinho. E sai de casa escondido. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Pra mulher zangada, presente é um calmante. Não deixo lá de casa e nem abandono a amante. Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa e a cozinha são quem? Vai, vai! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. A cozinha! E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Especialmente pra quem é comprometido. E pra cair na barra, sai de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Pra mulher zangada, presente é um calmante. Não deixo ela de casa e nem abandona a amante. Eu tô bancando mesmo, tô pagando tudo. Apaixonado em casa e na rua.